Ricardinho. Faz um tempo que eu percebi que a minha vida mudou. Reviravolta, meu pai, meu senhor. A fila andou e eu no mesmo lugar. E um dia deitado na rede, naquele fim de tarde, ela veio com a história que a gente não dá mais certo, isso é maldade. E veio dizendo, entenda por favor, eu nunca te amei, só você me amou. E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou. Você me enganou, meu amor. E todo esse tempo comigo brincou. Que decepção foi eu te amar. Que amor fingido, que mulher bipolar. Você me enganou, meu amor. Esse tempo comigo brincou. Que mulher bandida, desse jeito não dá. Estou enchendo a cara na mesa do bar. E conectado, meu parceiro Jefinho. E bora fortinho, baiano. Um estourado do Massari. E um dia deitado na rede, naquele fim de tarde, ela veio com a história que a gente não dá mais certo, isso é maldade. E veio dizendo, entenda por favor, eu nunca te amei, só você me amou. E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou. Você me enganou, meu amor. E todo esse tempo comigo brincou. Que decepção foi eu te amar. Que amor fingido, que mulher bipolar. Você me enganou, meu amor. E todo esse tempo comigo brincou. Que mulher bandida, desse jeito não dá. Estou enchendo a cara na mesa do bar. Você me enganou, meu amor. Que mulher bandida, desse jeito não...